Coxané, 6213. Marcos, estou na tua frente, ok? Ok. Deve a companhia verificar a profissão com você, vai. Beleza. Vai ficar por aqui ou vai passar? Vou passar. Alô? Direita, na saída da EL, Leda, transição B10, Super Zulu 44, Alfa Delta Alfa. Aciona 50 16 no transponder, controle 119, decimal 35, Papa Romeo, Eco Tango Eco. O Eco Tango Eco autorizado para o Rio de Janeiro, decolagem da 17, curva à direita, saída da EL, Leda, transição B10, depois até Zulu 44, Alfa Delta Alfa. Nível 430, chamará o controle no 119.35, confirme o transponder, por favor. Transponder é o 50 16. Transponder 50 16, Papa Romeo Eco Tango Eco. Papa Romeo Eco Tango Eco, confirma o de autonomia alternativa. Somos três a bordo, Galeão, Eco Tango Eco. E autonomia é o Eco Tango Eco? Para a cidade de Paripe. Gente, Marcos, Juliette, Romeu, está autorizado o cruzamento da final BM0 pela cidade baixa. Reporte iniciando sobrevoo próximo a Paripe. Autorizado, reporte quando lá, Romeu. 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-2, uma boa viagem. 1-0-1-2, chamar a torre no 1-1-8-3-5. Segura. Milhas para Coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus na frequência 1201. De base final 97, Lima Quilo Bravo. Mike Wolf, Mike, prossiga. Passando através do Parque Tuaçu. Sim, chame Torre 1895. Prato, já volto. Torre Salvador, é o papapá, Mike Wolf, Mike. Boa tarde. Boa tarde, Mike, prossiga. Ok, amigo, passou o Parque Tuaçu, a intenção é seguir direto para o Parque 545-1864. Controle Salvador, muito boa tarde. É o Passaredo 2230, com informação, papá. Passaredo 2230, acione identificação, deixa via chegada Amã para o nível 05 no ponto de descida. Ajuste Salvador no 012. Afirmativo, desce via Amã no ponto ideal. O ajuste é 1012-2230. Passarei 2230, vou na Prodi Amã para interceptar a chegada Amã. Gente, eu vou na Prodi Amã, 2230. Librando neste momento 1970, descendo via 2230. Acabou de girar a base final 10, 2 milhas, da 10? Afia. Ok, direto para o pátio da Aerostar, o vento no 80 graus, 89, mais por mais. Ai, que graça. Alfa Tango Tango, pouso autorizado no 0, 180 com 10, o ajuste no 092. Para o táxi, CNE 6254, estamos com 112, 112 a bordo, Serna Campinas, com 4 horas e 10 de autonomia. CNE 6254, livre do táxi, suporte através do portão 62, eu ajusto no 012. 10012, livre táxi, reportando através do 62, 6254. Táxi. Táxi. contato, segundo 85, 1330 Galeão. 201 na faixa de Salvador, serviço radar encerrado, tem frequência livre para autocoordenação. Para serviço de informação de voo e alerta, chame nesta frequência. A unidade em El Salvador, chame Léo 1201. 0, via Patiúna, espera a torre 1895, tenha uma boa viagem. Muito obrigado. Estou reautorizando agora direto ao ponto de espera da 190, com lá 1895, via pátio principal índia, 6254. Autorizado, Alfa 543, Alfa Santão. Leste com Romeu, qual foi a sua atitude? Marte, Leste Romeu, Romeu Pés, na sua cidade de Paris. Gente, Marque Juliette Romeu. Comandante, Gol 2067, pronto na 1-0. 2067, alinhar e decolar, 1-8-0 graus, 10 graus. Hidroniário de Colar, Gol 2067. Michael, Michael, Paulo. Michael. 6-0. Decola 1-0, primeira curva à direita, na saída agora, elétrica, presumo 1-7. Aciona no transponder 5-0-4, controle 1-9-35. Autorizado Brasília, nível 360, apesolou no 7, decola curva direita na saída arbor, transição elétrica. 5-0-4, transponder 1935, controle TAM, 3-2-2-3, portão 612. 3-2-3-0, correto, contagiamento, 4 pontos de chama pra próxima. Delta já no Pitaçu sobrevoo. Gente, Vitor Hotel Delta, reforça o término de sobrevoo. Reportará a Delta. Controle, passaria do 2230, teria possibilidade de voar Duna de presente? Ativo, mantém o perfil passaria do 2230, está livre das restrições de velocidade na chegada a Aman. Ativo, livre das restrições de velocidade na chegada a Aman 2230. Juan Romeu, Tango, Charlie Tango, prossiga. No meu pátio que se encontra, o Papá Romeu, Charlie Tango, Charlie Tango. Confirmando, é aerolevantamento, Tango, Charlie Tango? Gente, agora acorda, o Papá Romeu Tango Charlie Tango. Escola Nadarel, tá passando 1500. Gol 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via para 360, posição de Leda. Após 2000 pés, está autorizado Leda com o 2067. 2000 Lima, Gol 2067. Desça para 2000 pés, ajuste 1012, está autorizado ILS e reporte estabilizado. Desce para 2000, 1012, reportaria estabilizado no ILS, 2230. E 4 livre decolagem, 180 graus, 10 anos. Livre decolagem, 624. Então, pelo setor oeste de Salvador, mantenha 500 pés, ajuste no 012. Ajustado 1012, vai descender então para 700 pés na presente posição. Gente. Ah, bom. Controle, passaria do 2230, só informa se possível coordenar com a torre, pouso na pista 17. Pode coordenação, passarei 2230. Obrigado. 119, decimal, 35, boa viagem. Canal 35, obrigado, boa, até a próxima, 254. Controle, Salvador, muito boa tarde, CNM 254, decolado na sua escuta. Chané 6254, contato radar na decolagem Silva Via, saída da EL para o nível 360. Via para o 360, haveria alguma possibilidade, vamos comprovar a posição BD? Negativo, após 2000 pés, autorizado da EL, o Chané 6254. Após 2000, direto da EL, o Chané 6254. Paredo 2230, como tráfego, 11 horas, 9 milhas, mantendo o setor norte, Duna, mantendo 700 pés, não irá interferir na sua aproximação, é um Robson 44. Afirma, tem o mesmo do TKS 2230. Como tráfego adicional, 12 horas, 8 milhas, mantendo o setor 500 pés, não irá interferir na sua aproximação, o Robson 44. Pois não, 2230, tá gente. Setor Hotel Delta. Hotel Delta nas cordas. Mantenha o setor sul próximo ao litoral para evitar tráfego em aproximação para Salvador. Vai se afastar para o setor sul, vira o Zé. Está estabilizado, ILS X-Ray, pista 102230. Gente, passaria 2230, complete final e chame Torre 1895. Torre 1895, obrigado, senhorita. 2067, chame centro Recife, 1251, nota é número 3325. 1251, 3325, obrigado. Não consegui fazer 7. Está presente, cancela o plano, se possível, já para voar de forma interceptar na base pela direita do 17. Sim, estou cancelando o plano 49, autorizado base da direita. Reporte na base baixar travado, 2230. Matinho, reportará na base baixar travado, 2230. Controle para atender a 035. 0167 no transponder, controle em 119, decimal 35. Papa Romeo, Tango, Charlie, Tango, informo que se caso tiver tráfego para pouso na pista 1-0, o senhor vai ter que subir para o nível 055. Em coordenação, controle Salvador. Mas aí isso será coordenado controle Salvador. Papa Romeo Tango, Charlie Tango, com 2 no PLB, torre agora em 118 decimal 95 para acionar minha táxi e decolagem. Salvador, o azul 489, tem sua informação aqui para autorização. Aguarde cópia azul 4089. 089, agora é 4. O Papa Romeo Tango Charlie Tango copiou a torre? Saria do 2230, perna base, pista 17 pela direita, contra embaixada travada. Desça para o nível 050 via chegada a Mari. Voe na proa de Mari, parênteses, está chegada a Mari, o ajuste no 012. 050 no 012, na proa de Mari, 320. Tango, Charlie Tango, prossiga. Ingresso no pátio 1, no contorno mesmo, até o pátio 3, reporte o pátio principal livre. Sente uma centena autorizada para a vitória da conquista, decola da pista 1-0, curva à direita, saída Arbó, após Arbó, Elefa, Elefa ou Piló, após DCP conquista, conforme o plano de voo. 50 no 5 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizado Salvador, para a vitória da conquista, 1 a centena, decola no 0, curva à direita, saída Arbó, após Arbó, está um ponto 1, então direto, transponder 5-0-1-5, controle de 50 no 5 ao transponder, o Juliette Bravo Delta. Potenciamento correto, reporte quando o pronto funcionamento táxi no pátio 3. Azul 409, copia. 409, 4. Então é autorizado 340, decola da pistona 0, curva direita, saída da EO, Lida, Bidev, Upezulu 44, conforme a rota do plano de voo. 5022 no transponder, controle em 119.35. Autorizado Vitória 340-10 da EO, Lida, Bidev, Upezulu 44, 5022, 035, controle azul 4, Azul 4089, contestamento correto no portão 03, chame pronto. 03, chamada pronto, o parceiro de fora. Propôs estacionamento 62, etan 3283. Etan 3283, autorizado no 06, chame taxa. Autorizado, chama para o taxa da 3283. O Juliette Bravo Delta confirme já no 43. Sim, aqui, já no 43, Juliette Bravo. Sim, aí, obrigado. Retorno por 150, via Mari. Novembro. Romeu Romeu November, informa o tráfego 10 horas, 1-10 milhas, mesmo rumo, corrijo, o tráfego está 1-2 milhas, mesmo rumo, o Airbus 320 passando o nível 130 em descida para o 050. Por decola da pista 1-0, curva direita, saída coral via rota do plano de voo. 0276 no transponder, controle em 119, decimal 35. 180, decola da 10, coral, curva direita, 0276, 1935, isso tudo lá para Porto Seguro. Fechamos para o posicionamento. Confere o azul 2770, chame pronto. No passo 3. Obrigado. Alô, passarinho do 2230, Libra. Boa tarde, passarinho 2230. Lima, remota 1-2 do Pationo. Lima, remota 2, obrigado, Xerê. Salvador, boa tarde, 1867 da Gol, informação Quebec, Brasília, copia. O 1867 chamou cópia Brasília? Afirmativo, uma boa tarde, informação Quebec. Quebec confere para Brasília 360 autorizado. Decola da pistão na 0, curva direita, saída arbol, elefa, Upezulu 17. 5025 no transponder, controle ampere 119, decimal 35. Autorizado nível 360 para Brasília. Upezulu 17, aerovia, decola da 1-0 com a primeira curva direita no perfil da saída arbol, posição elefa 5025, 1935, posição é 7. Posição 7, confere e chame pronto. Chama 867. À esquerda, saída Conde, via rota do plano de voo, acione 0260 no transponder, controle 119, decimal 35, Alfa Tango Tango. Solo, passaria do 2230, pode dar um toque pro pessoal da Embraer aí, acho que eles não perceberam a nossa chegada aqui ainda não. Sim, se o passageiro 2230 será repassado da Embraer, a mesma monitora dessa frequência, já deve estar agilizando. Já, obrigado. Pode prosseguir por meios próprios do passageiro, tem total segurança. Não copie o TAN 3283. Não, passarei em barras, pode prosseguir por meios próprios. Para o táxi 3283 com 173-350, alterna Ribeirão. Copy 1073 ou 73? 173. Gente, livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá a torre. 118 decimal 95, ajustando a 012, bom voo. 112, livre parte 1 no Índia, quando 3895, 3283, grava. Controle Salvador, Papá Romeu, Tango, Charles, Tango. Papa Romeu, Tango, Charlie, Tango, mantenha um no mil pés na linha do litoral, aguarde a estação para 3.500 fazer o procedimento de aerolevantamento. Gente, só para informação, as pessoas de aerolevantamento mudaram, vão estar na paralela com a aproximação da 10, tá? Creio que não vai interferir na aproximação. Gente, estará sujeito a tráfego, mantendo o pés agora de autorização. O Chané 6254. 6254. Como centro Recife, 1251. Ono, 6254. 3290, lista restrição de altitude na posição de TAP, desço para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil pés de TAP, está livre, está 3290. Novembro, desço para nível de voo 050. 050, Romeu, Manavelli. Romeu, Romeu, novembro, desço para nível 050. Descendo para o 050, Romeu, Romeu, novembro. Tango, Charlie, Tango, confirme a posição aqui da inicial para quem não fizer o levantamento. Acabou o contato, o Juliette Nova Delta. Tango, Charlie, Tango, copiou o controle? Afirmativo, vai começar na proa 280, da presente posição até o farol da barra. Tango, Charlie, Tango, mantenham no meu pé, na proa 280. Madeira. Cruzado, ingresso, é ponte aliado e pronto. Confirme os dados do Juliette Bravo Delta. Tango 04 a bordo, 430, alternando Salvador. Libertar, seu ponto de espera, faz com o Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste 10, 12, bom voo. Libertar, cadê o ponto de espera, via parte 1 no Índia, 1895, V12, ajuste. O Juliette Bravo Delta. 18867 no 7, solicita o SPEC acionamento. Autorizado no 07 Sanitax, 1867. Chama para o táxi, 1867. Papá Romeu está, não vou te arredar no controle. Aí, entendi que a sua nova solicitação é a partir do... da região do Iguatemi na paralela até o aeroporto, confere. 5, boa viagem. 3283, obrigado, boa tarde. Salvador, está 3283, boa tarde. Está 3283. Contato radar na decolagem. Vigilância. Sobe o nível 360 via Arbor. 360 via Arbor, está 3283. Botão, confirme os dados, táxi. Gente, o Alfa Tango Tango, libertado, está ao ponto de espera. Faz o nível quando ela torre 1 na noite decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo. 0, pronto, o Juliano 9 Delta. Controle externo, Charlie Santos. Sim, a gente mantém a posição agora para decolar. De 80 para a esquerda. Passando 89 para putback e acionamento. Aguarde azul 4089, número 2. Guarda número 2, passando 89. Tango Charlie Tango, na sua nova intenção para efetuar o aerolevantamento, qual, como será a sua trajetória do, na terminal? Será faixas de duas milhas nas proas 280 e 110, começando do litoral para o centro da cidade. 0 graus, né, então. 34.000 na saída da El, rua Itaguaco. Ilhas laterais, variando da radial 110, da, corrigindo, variando da proa 110 até 280. É, seria, varia na proa 280 e voltaria na proa 100, paralelo com a aproximação ILS da pista 10. Entendi. Porém, no momento... Temos uma aeronave nacional, que é um tráfego adicional acima da sua aeronave. Aguarde. Aguarda. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, nós vamos embora. Desça e mantenha 2 mil pés. Autorizado a final do procedimento ILS, acuse localizador. 1012. 1012, desce para 2 mil pés. Para reportar, está precisado do localizador. Romeu, Papá, Romeu, Tango, Charlie, Tango. A aeronave anteriormente informada passou a lateral esquerda da sua aeronave, no rumo nordeste. Está presente com curva pela esquerda, inicie a sua curva e o seu aerolevantamento no rumo leste. Leste, autoriza subir para 3.500. Oi, Salvador, boa tarde. O Papa Romeu Eco Tango Eco da El Leda cruza 3.000. Papa Romeu Eco Tango Eco autorizado ascensão ao 430 direto Leda. 430 direto Leda, Eco Tango Eco. Então, 3290 Chimer Tour em 1895. Sete Bravo Delta, ascensão nível de voo 100, liberado da restrição de altitude na saída Arbor. Paciente, ascensão nível 100, saída Arbor, livre da restrição. Juliette Bravo Delta. Então, 3290. Pode voar, né? Controle, eu vou passando o Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, prossiga. O Juliette Quebec Kilo decolou de Veracruz, acionou 0154 no transponder. Está atendendo para o nível 105 para lançamento de PQD na vertical do aeródromo. Remando nível? 105. 105 para lançamento de paraquedistas. Autorizado a ascensão, Juliette Quebec Kilo, informe pronto para o lançamento. Juliette Quebec Kilo, informe pronto para o lançamento. Está atendendo o setor UISC. Controle da 3283, pode voar eleva. Autorizado eleva, 3283. 3283. Patango Juliette Bravo Delta. Suba e mantém nível de voo 100, direto conquista. Opa! Suba e mantém nível de 100, direto conquista, Juliette Bravo Delta. Romeu, Romeu, na Vela está estabilizado. Romeu, ele é sector. Romeu, Romeu, November, torre 1-8, decimal 95. 1-8, 95. Secretário Samitax, informo o Embraer da Azul, vai iniciando o push no 03. Gente, vamos iniciar no 04, 3321. Autorização de push. Confirma o vento, por gentileza. 1-8, 0 graus com 8 mais. Qual propõe dar presente o cancelamento e a base? na direita aqui para 17, se possível. Cliente, Torcela 08. Autorizado a base pela direita, reporte na base, baixar travado. A reportar na perna, na base, baixar travado, Romero Mena Weber. 3290 08, 1211. 3211. Está 3290, livrou. Caminhante da Juliette, está 3290. Ah, está Júlia. Boa, 280. Então eu entendi que o setor vai ser este aqui, ó, aproximadamente 3 milhas a sul, ao sul do farol, de Ita, farol da Barra, na região do litoral. Começa no litoral as faixas, alinhado com o corredor até, ingressando para dentro da cidade. Até aproximadamente umas 6 milhas. Entendi. Qual a próxima curva que a sua aeronave irá executar à esquerda? Curva à esquerda para a proa 280. Mais quanto tempo? Aguarde. 17, 180 graus. Ligue todos que estão a 7, Papa Romeu, Romeu, Romeu, na Weber. A aeronave era o levantamento 3.500 pés, 12 horas, 13 milhas, rumo oposto, efetuando deslocamentos no paralelo ao setor da saída árvore. Para evitar o tráfego, por via direita, voe na proa 310, 310 e completa a ascensão. Direita, proa 310, em completa ascensão. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, ao passo. Completa a direita na proa 320. Ao passar 4 mil pés, reassume na proa de conquista em caso de falha. Paciente, está limitado então na 4 mil pés, a reassumir na proa de conquista. Juliette Bravo Delta. Alfa Tango Tango, suba e mantenha nível de voo 090. Saída Conde. Juliette Bravo Delta, altera o limite até o cruzamento do 050. Certo, até o limite então do nível de voo 050, Juliette Bravo Delta. Então 3283, chame Recife, frequência 126 decimal 0. Recife 260, tá? 3283. 95, grato 4089. Então 3290, Juliette, portão 01, observando em breve azul, iniciando o táxi, pro ponto de espera. Juliette, por causa do azul, observando azul, tá 3290. O solo tá 3296. 3296, prossiga. Eu vou ter que usar o feedback pra guardar. Solicito início de puxa? Agora já estou autorizando. Passa um choque rápido, por gentileza, com 3296, estou servindo muito mal. A senhora já havia autorizado. Feedback negativo, portão 3296. Boa tarde, já chamamos o oficial. Ok, estamos aguardando. Companhia no 01, após será autorizado. Estamos na sua escuta para autorização, certo? 2, 1, momento. Autorizado 180, reporte livrando, parte 4. É, você está no 180, vai reportar livrando o Romeu Mena Weber. Iniciando curva à esquerda, proa 280, deve ser ali dentro. Gente, Papa Tango, Juliette Bravo Delta, zero trato, assume navegação, proa de conquista. Assumindo na proa de conquista, Juliette Bravo Delta. 5-11-04-1079-POB. Thank you. 5047 e 119 decimal 35, controle Salvador. A torre operando em 118 decimal 95, conforme informação Quebec. Boa viagem. 119 35. Boa tarde. Chame táxi. Autorizado o pushback, reportaremos táxi 102. Quebec confere, Papa Romeu Serra Golf Oscar no pátio 4, confirma intenções. Gente, autorizado no mil pés, corredor forte, coordenação com a torre, decola da pistão na 7, curva à esquerda. Acione 0122 no transponder, controle em 119 decimal 35. Trapaça Salvador 20 milhas, confere? Gente, com 2 no teu B. Torre agora em 118 decimal 95, ajuste na 012, bom voo. A Golf Oscar, livre acionamento, chame táxi. Página 8, 0 graus, 10 graus. Decolagem, 489. Juliette Tango Zulu, mantém o nível 90, reporte para a descida. Proa de Amã para interceptar a chegada. Tá no ideal descida, senhor. Tá proa de Amã, Juliette Tango Zulu. Tá visual no setor, já vou só na rota. Indo até o 050, cuidando da própria separação com o terreno, contato radar a 60 milhas, o ajuste em Salvador 2012. Aqui, descendo para o 050, cuidando da própria separação, o Juliette Tango Zulu na compra de água. Decola ao 17. Controle 1935, boa viagem. 1935, boa, 409. Pushback acionamento, com a gente mesmo, o azul 2770. O 1867. Controle Salvador, azul 4089. 4089. Saída da El Vigilância 4089. 4089. Solo Salvador, muito boa tarde. Eu passaria do 2230. Passaria do 2230, guarda cópia. Para o táxi 7326, POB 178, 3 horas e 29, alternando Teresina. Confirme então, POB, por gentileza. Tornar com curva direita para a proa 1200. 195, adiciona 0 no 2, bom voo. Colocar 1 no 2, 1895 a torre. 732, 16, boa. Solo, Papa Romeu Bravo, Alfa Tango, boa. Boa tarde, Papa Romeu Bravo, Alfa Tango, confirme o pátio que está aqui decola. está no pátio 4, tem que passar de entrada 1 no CED. Gente, número 2 de cópia, aguarde, por gentileza, prepare saída coral. Coral para o Bravo, avançando. Passaria 2230, copia? Afirmo, siga. Autorizado, Salvador, Vitória da Conquista, nível 180, está falando da pista 110, curva direita, saída Arbor, após Arbor, Elefa, Elefa ou Piló, após DCT Conquista, conforme a rota do plano de voo. 5056 no transponder, controle em 119, decimal 35. Afirmativo, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola do 110, efetua curva direita, cumpre perfil da Arbor, transição Elefa, depois voa Opó, direto do Vitória da Conquista, conforme a rota do plano. Código transponder 5056, controle 119, decimal 35, 2230, informe que não compra os dirigentes a defesa. O passageiro 2230 será informado ao controle, então cumpre a restrição inferior. Afirmativo, cumpre a restrição inferior, aguardando possibilidade de acerto. Sim, em coordenação com o controle. Papa Romeu Bravo, Alfa São Copia. Autorizado Galeão, nível 100, decola da pista 107, curva à direita, saída coral via rota do plano de voo. 5034 no transponder, controle em 119, decimal 35. Após coral, voará Ilhéus. Para Galeão, controle Bravo, Papão, meu Bravo, faça o treinamento correto, confirme para o Alberto. Foi. No 02, chame a torre agora em 118, decimal 95, assiste no 02, estacionamento, táxi e decolagem. Esse é o 260. 260 com 967, boa tarde. MER 61141. Desça e mantenha 2.000 pés, 1.012, liberado da restrição de altitude em pelo 61141. Afirmativo, vai descer ajustado 10112, 2.000 pés, livre da restrição de pelo, chané 6141. Controle, boa tarde, SAM 3216. SAM 3216, contato radar, suba e mantenha nível de voo 350, saída MUM. Mandou 350 na MUM, SAM 3216. Passando o Ecos 1-90, confirme transporte externo. Porto Seguro autorizado visual 105, decola da 107, curva à direita, corredor axé, restrita a 1.000 pés até liberação do controle. Acione 0273 no transponder, controle em 119, decimal 35. Controle, o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Seguindo para região da Lapa, sobrevoo via litoral Valdir. Juliette, tá livre. Romeu. Opa, Salida 50 e um é o Pro Alberto, Hernando Vitória. O azul 270 só confirma o transponder? O transponder negativo. O POB? 51. Ele tá, até o ponto de espera, pátio no Inter, quando lá a torre. 118, decimal 95, ajuste 10, 12, não vou. Almeida 12, pátio 3, principal, Inter, Zulu na proa de duna em descida para 2000 pés, 1012. Proa de duna para 1012, já está o Zulu. Só confirme o horário do plano, por gentileza. Gente, vou verificar aqui com a sala IF, só confirme o horário do plano, é 16630, Zulu? A gente vai entrar em contato, aguarde por gentileza, me escuta. O Mike Golf é o Mike. Controle Ocean, né? 6141, 4.5 milhas de duna, está autorizado o procedimento? Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista 10, 6141. Tráfego número 1. 11 horas, 4 milhas, 8 pontos pés em deslocamento sul, não interferirá na sua aproximação. Tráfego adicional. Mil pés acima, deslocamento oeste, não interferirá na sua aproximação. Controle genética da equipe no plano de lançamento. Controle genética da equipe no plano para lançamento. Juliette Quebec Kilo, reporte homens fora, não há tráfego conhecido no setor. Quebec Kilo reportará para a descida, grato. Azul 4089, chame Recife 1251. Recife 251, 4089, forte. Oceaner 6141, 4 milhas para Simbra, completa final, torre 1895, permanece 1012. 295-1012, o ajuste hoje na 6141, boa. Para descida, Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo descendo para o tráfego de Vera Cruz, reporte passando 4.500 pés, 1012. Quebec Kilo aportará passando 4,5, braço. Juliette Quebec Kilo, informa o tráfego. 10 horas, 7 milhas, com o posto mantendo 3.800 pés. Faça a sua manobra pela sua direita. Contigo, Quebec Kilo vai iniciar a descida pela direita. Aí, Zulu November, livre decolagem no 7, no 80 graus, 10 nós. Quebec Kilo vai iniciar a descida no setor 8. 2770. Contato radar. Saída Coral. Vigilância. Perfeito, meu colega. Se puder assim que possível coordenar, está hiper atrasado, direto lá Porto Seguro, puder coordenar com o controle de Delta, eu te agradeço. Não logo possível, informarei a autorização para voar direto para Porto Seguro. Perfeito, meu colega, obrigado. 0-6-1-4-1. Zulu November, 228, corredor Axé, 1000 pés, controle 1935, boa viagem. 1935, Zulu November. do senhor? São 3216. Chame Recife na frequência 1260. 260, obrigado, boa tarde. Corrigindo a frequência 12685. Juliette, Quebec, Kilo, serviço radar terminado. Autocoordenação 2345 em Salvador 1012, ajustando o seu tráfego T, Veracruz. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Azul, Novena, Decolômetro, escuta. Eco Zulu Novamba, prossiga. Sim, senhor, por gentileza, voar direto por seguro, aguardando autorização para a sessão 105. Marco Zulu Novamba. Confirma que está recebendo fora, senhor, no segundo momento. Eco Zulu Novamba, em condições visuais, suba e mantenha nível de voo 105, DCD Porto Seguro, quando possível, informe os estimados para o través de Ilhéus e Ponto de Porto Seguro. Muito grato, autorizado direto, Porto Seguro, livre a sessão ao 105, nome do tipo de estimado, Eco Zulu Novamba. Está autorizada até o nível de voo 070, voo 1255, chegada a Mari, intercepta em Alagoinhas, 1012. 070, Mari, Alagoinhas, voo 1255. Foi na fronte Ponte para interceptar a chegada a Ponte, no 255. Chegada a Ponte. Controle Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Ingressando agora paralela próximo do ATM, seguindo para pouso em Salvador. Segue pela linha do litoral, Mike Juliette Romeu, reporte no através de Patamares, intercepte agora fim de viabilizar o acesso a sinal da 1-0 para a aeronave que aproxima-se a 7 milhas de duna. Gente, DCC agora para o Açu para interceptação do litoral e reporte a Patamares. Papá Romeu, Mike Juliette, Mike, controle. Ah, escuta. Por via esquerda, vou na proa 0. 05, limite, é o QD Mike 090 de Simbra, velocidade 200 nós, número 12, sequenciamento. 7, proa 005, limite, QD Mike, confirma o QD Mike Simbra? Ultrapassará o localizador, limite 110 de Simbra. 110 de Simbra, Mike Juliette, Mike de 100 para 5 mil. Mike Juliette Mike reautorizado até 3 mil pés. 3 mil, Mike Juliette Mike. Salvador, aqui do Zulu Novembro, estimando através de Léo, ao 1709 e por seguro ao 1735. Gente, Zulu Novembro, reporte limite da terminal. Juliette Tango Zulu Livre ILS, 2012. Juliette Tango Zulu, quem é que é? Juliette Bravo Delta, controle. Ajuda, senhor. Serviço radar terminado, 60 milhas, mantém uma centena. Voando conquista, autocoordenação 2345. Para informação de voo e alerta, dentro do Recife, 1260. 1260 e autocoordenação, Juliette Tango Delta. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não